André Cedês. Ô Cíntia, conta pra mim, senão eu vou morrer de cachaça. Alô, TR Bocão. Alô, Luquinha, o Playboy da 242. Alô, Maico Pinturas, tamo junto. E ela era o amor da minha vida, e de repente tudo acabou. Ou me pediu para fazer uma escolha difícil. Escolhi errado e o negócio desandou. Queria que escolhesse dela e a bebida, mas a minha escolha foi errada. O que decepção pra minha vida. Eu larguei ela e namorei com uma cachaça. Eu tô aqui no bar esperando ela voltar. Pode ter a certeza, porque se ela voltar a cachaça eu vou largar. Vem! Vem me namorar. Prefiro estar contigo do que morrer nesse bar. Pode ter a certeza, porque se tu voltar a cachaça eu vou largar. Ô Cíntia, vem me namorar. Prefiro estar contigo do que morrer nesse bar. Pode ter a certeza, porque se tu voltar a cachaça eu vou largar. Volta que eu largo, Cíntia. Eu escolho as duas. Vem pro brega, vem pro brega. Eu tô no brega, mãe. E ela era o amor da minha vida, e de repente tudo acabou. Ou me pediu para fazer uma escolha difícil. Escolhi errado e o negócio desandou. Queria que escolhesse entre ela e a bebida, mas a minha escolha foi errada. Decepção pra minha vida. Eu larguei ela e namorei com uma cachaça. Tô aqui no bar esperando ela voltar. E pode ter a certeza, porque se ela voltar a cachaça eu vou largar. Ô Cíntia, vem me namorar. Prefiro estar contigo do que morrer nesse bar. Pode ter a certeza, porque se tu cachaça eu vou largar, chama ela. Ô Cíntia, vem me namorar. Prefiro estar contigo do que morrer nesse bar. Pode ter a certeza, porque se tu voltar a cachaça eu vou largar. Ô Cíntia, vem me namorar. Prefiro estar contigo do que morrer nesse bar. E pode ter a certeza, porque se tu voltar a cachaça eu vou largar. Ô Cíntia, vem me namorar. Prefiro estar contigo do que